Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? À sexta-feira, a partir das 23 horas, na Rádio UFSCar, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Já com a Orelha Extra, 2 horas com alguma boa música, a modéstia é alguma por aqui, esperemos que gostem do que vos temos para dar a ouvir. No caso, começamos com os Fleet Foxes, é o seu mais recente trabalho, Helplessness Blues, e o tema escolhido desta vez para o arranque desta primeira parte foi Sim, Salabim. Continuamos. Excelente compilação, Those Shocking, Shaking Days. Já dizemos o resto. Vamos à música. Entre 1970 e 1978 é a compilação 12 Shocking Shaking Days com o subtítulo Indonesian Hard Psychedelic Progressive Rock and Funk. Dois projetos e respectivos temas a rodarem por aqui. Primeiro Black Brothers com Saman Doye e de seguida ouvimos os AKA ou AKA com Shake Me, talvez aquela banda que faz um funk notoriamente inspirado por James Brown. Boys! Yeah! Do you like grass? No! Do you like morphine? No! Do you like LSD? No! Do you like stone? No! Well now, do you like sex? Yeah! All right. 1, 2, 3, shake me! Yeah! Yeah, I'm setting up. We do the shake, some chicha. Well, I'm walking to my room, and I'm feeling all right now. Some people say that it's easy to make it, shaking like what they want, and some people make me dizzy. Oh, what a cow in my head. So, baby, I don't want to let you standing there all the time. Now watch me. Hey, boys. Yeah. What do you think I'm saying enough to move? Well, I don't want to see you on the people that have been walking and shaking around. Okay, babe. We're gonna do it, Mike. Hey. Get ready, boys, get ready. Well, I said get ready. Yes, make it get ready. I'm gonna make you move it. I'm gonna make you move it. Yeah, we do it together now, babe. My friend, you know the drummer playing now. Make it faster. Shake it. Shake it. Huh?

Orelhastra no ar ao sábado em Portugal, Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense, mas antes ainda, à sexta-feira à noite, estamos na Rádio UFSCar em São Carlos, no Brasil, 95.3. O nosso podcast está praticamente atualizado até à emissão 129ª. Falta só a anterior a esta. Para trás fica o regresso do trio True Widow. O novo álbum tem como título uma boa mão cheia de iniciais que significam As High as the Highest Heavens and From the Center to the Circumference of the Earth, o tema com o qual estreámos. O referido longa duração chama-se Jekyll. E de seguida, Christine Salem, é o seu quarto longa duração para esta nativa da Ilha Reunião e que nos anteriores discos fazia parte do grupo Salem Tradition. O estilo musical que pratica chama-se Maloya e é o da sua terra natal, presente aqui neste Lambosir. Depois de ter iniciado um projeto de recolha dessa mesma tradição musical em 2009, em Madagascar e nas Ilhas Comoros, Christine Salem. O tema do referido disco. Aloé. Paré pour aller en soin là. Djang djang yé. L'Afrique va taper en soin là. Djang djang yé. Pour nous allouer en cette là. Djang djang yé. Boucanas pour appel en cette là. Djang djang yé. Djang djang yé. Djang djang yé. Djang djang yé. Djang djang yé. Oulé a bat batté à soi là. Djang djang yé. Caviar pour grainer à soi là. Djang djang yé. Somalie, Mozambique à soi là. Djang djang yé. Zanzibar, Maligaste à soi là. Djang djang yé. Djang djang yé. Djang djang yé. Djang djang yé. Djang djang yé. L'esprit cérémonie en soi là. Djang djang yé. Le corps va danser en soi là. Djang djang yé. L'esprit va rouler dans le corps là. Djang djang yé. L'esprit va causer en soi là. Djang djang yé. Djang djang yé. Djang djang yé. Djang djang yé. Djang djang yé. Djang djang yé. Djang djang yé. Djang djang yé. Djang djang yé. Djang djang yé. Djang djang yé. Djang djang yé. Alloué l'Afrique là. Alloué. Alloué dans cette là. Alloué. Alloué comment y'a. Alloué. Alloué Somalie. Alloué. Alloué Mozambique. Alloué. Alloué Zanzibar. Alloué. Alloué Kenya là. Alloué. Alloué Rayonné. Alloué. Alloué Maligaté. Alloué. Alloué. Alloué. Alloué. Alloué. Alloué. Alloué Lissike Lissouo Mouanwe. Alloué Lige Lissouko Wanginga. Alloué. Inge Lidive Lissouko Mouanwe. Inge Lissouko Mouanwe. Alloué. Alloué. Saucy, fancy, fresh, so fresh, so fresh. Saucy, with a walking shadow, fresh. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, de momento com o projeto do britânico Ian Hodgson, que compôs este novo disco, totalmente na sua PlayStation 2. Falamos de Moon Wiring Club, álbum conceptual que nos conta a história de um vencedor de um jogo de cartas bastante surreal, que como prémio teve direito a casar com uma princesa. O espírito que tinha a cara de uma raposa viu-se assim a desposar uma figura fantasmagórica semelhante a um gato. Disco apropriado para o casamento real que aconteceu em Inglaterra há algum tempo atrás e que zomba da pompa e circunstância que é apanágio nestas celebrações. Chama-se Somewhere a Fox is Getting Married. Ouvimos RSVP VIP Fresh e de seguida Trapped in Four Dimensions, Moon Wiring Club. Thank you. das melhores bandas portuguesas de sempre, em nossa opinião, se não coisas boas, muito boas, ainda para mais neste seu novo disco, Deliverance. É o regresso da Stealing Orchestra. Ficamos com os dois temas que principiam o mesmo disco, evitando o cinismo, e depois, enquanto há memória, este último com a presença bem notória de Ana Deus, dos Três Tistres. Tinha que falhar mesmo. Três Tistres. Não vale a pena. Não conseguimos mesmo dizer o nome, não. Bom, vocês sabem quem são, não vale a pena mais conversas mesmo. O regresso da Stealing Orchestra, ficaram dois temas de Deliverance, e continuamos com a mais recente música pop que se vai fazendo cá para Portugal, no caso seguinte, os Smix, Smox, Smux. Estes são bem mais fáceis de dizer. Derrotarão os exércitos capitalistas, assim se chama o mais recente disco para a banda de Braga, em Portugal, Smix, Smox, Smux. O tema desta vez foi gaguejar. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it does? Oh, see how it Orelha Extra, spreading the gospel around here. Radio Freedom. tema pela primeira vez, não pudemos deixar de lembrar-nos da nossa adorada Nicole Case, a voz de Rachel Slaughter, de participar com a dinamarquesa Maggie Bjorklund neste Summer Romance, o tema que está incluído no disco Coming Home. A participar também com Maggie estão os dois Calexico, Joey Burns e John Convertino. São os minutos finais da primeira das duas horas de Orelha Extra para continuar um regresso muito saudado por aqui para a lindíssima Jessie Sykes, e falamos de música, apesar de, para além de termos duas orelhas, ou três, no caso, também temos olhos. Jessie Sykes and the Sweet Hereafter, o novo Marble Sun. Precisamente a escutar o tema que lhe dá o título. Jesse Sykes and the Sweet Hereafter, o regresso com Marble Sun e mesmo até o fim, Laurel Halo de Our Logic. Thank you. Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 19 e as 21 horas, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. A comedian from the United States of America. Thank you for welcoming me to your country. I hope you will enjoy some of my clever observances about the differences between my country and yours. It's funny because we speak different languages, yet many of your words are the same as our words with completely different meanings. At breakfast this morning, I got some appleson juice. I thought it would be apples, but it was oranges. That's as different as apples and oranges. Thank you for my clever observations. Other words, too, have completely different meanings, such as your word, nigger, which in this country means an open-toed shoe, they tell me. But in my country, it means something completely different. It's actually a very racist, offensive term. If you were in my country, wow, how embarrassing that could be. Excuse me, shopkeep, I'd like a pair of niggers for walking along the beach. And he would say to you, what am I, Noah? Excuse me, shut up. Stop it. Stop placating me. Thanks for coming out to this venue that I think we broke into. I don't think this is even rented. I think one of these guys just knew there were chairs in here and kicked open a... I was afraid to have the fucking cab leave me off here. I'm not as drunk as I normally would be, because I stopped to do the math on that exchange rate. I'm like, motherfucker! I'm paying how much to get shit-faced? Yeah. Just getting out of bed this morning. I fucking put on my pants and I brushed my teeth and I looked out the window. That was like $240. Like, what the fuck? Dude, let's get the fuck out of here. Killing me. It's a very nice town. Stavanger is very beautiful. Thanks for noticing. It's 800 Kronenborgs. What? It's for noticing? Yes. Fucking killing me. But it's still pleasant. You're all nice and pretty and gorgeous as you always have been, and smiley, blonde, clean people, and You're like Minnesota if they lost 40 pounds and did a little bit of ethnic cleansing downtown. If Minneapolis just had a little bit of Hitler and Nutrisystems, they could call themselves New Oslo. It's just like that. But it's, you know, it's because you first you see all the hot chicks and the blonde hair and you go, wow, that's, everyone's beautiful. But you're almost completely sexless. Like, you're pretty, but it's all almost childlike pretty, like angelic and clean. And there's no fuck me in your eyes. There's no whorishness. It's almost like you're wasting your beauty. You need to find your inner porn. It's just, it's a wholesome kind of pretty that doesn't bring about any boners very easily. It's, I think if you were naked, you'd look like Barbie dolls without nipples and all kind of smoothed over down below. I think you have babies and they come out all dry and powdered. And stop clapping every time I say something. I haven't even said anything funny yet. You're way over anxious. You're giving me a false sense of self-esteem or something. I don't know. This is the first time I've played over in Europe. I've been coming to Europe for 7 years, and I didn't realize till this tour, it's the first time I didn't have that black cloud of George Bush over me where I always felt like I had to apologize as an opening set. Because people will judge you. People, you know, you always had that where someone's going to, like, be in the audience thinking you're a dick because of him. Like, there's some association with being American and you're a dick because of George Bush. And, like, you guys must feel, you know, with having a royal family still, where people around the world are going, what a bunch of fucking retards they must be. How backwoods, fucking retarded. Do you have fucking royalty? And you guys are going, hey, we didn't want it. It's not our fault. But they don't understand. Everyone thinks you must be a big fucking group of simpletons living out some Dungeons and Dragons fantasy land bullshit with kings and princes. Do you have wizards and fairies too? Fire-breathing dragons, but it's not your fault. And you would always make fun of George Bush, and I understand you were doing it ironically. Like, how dare we ever make fun of any democratically elected official when we still live with this Stone Age, bow down to this fucking Renaissance festival. They're a superior bloodline to you, you boot-licking fucking supplicants. Are you joking? And I love the backup argument that you get where, oh yeah, we have a royal family, but they're more figureheads than anything. And you go, that's even worse. You carry these fucking leeches around like golden ticks in your beard and you fucking roll out red carpets and kneel down before them and your excuse is, but they don't really do anything. It's kind of more fucking dumb. Miss America is a figurehead, but we don't have to buy her 100 castles on the taxpayer's dime. Fucking bow down. Não poderíamos começar da melhor forma esta segunda e última hora de Orelha Extra com o comediante norte-americano cujo stand-up comedy é bastante corrosivo, mas não por isso menos acutilante e que lhe tem valido a expulsão de muitos locais onde se tem apresentado. Esta é a sua mais recente gravação, vídeo e áudio, que aconteceu em 18 de setembro de 2009 numa antiga fábrica de máquinas de costura, bem como num bunker da Segunda Grande Guerra em Oslo, Noruega. Falamos de Doug Stanhope, O disco chama-se Oslo, Burning the Bridge to Nowhere. Ficamos com três peças, podemos lhe chamar assim, Noah, New Oslo e Royalty. Segue agora sim a música, apesar de no início quase não parecer. Where you at, New Orleans? This ain't no ordinary rock band. It's New Orleans' finest. Y'all people, y'all. Make some real noise. Some real noise. For the Latin! We'll be right back. Excelente agrupamento de New Orleans, os Galactic, em mais um disco ao vivo, no caso este novo, The Other Side of Midnight, live in New Orleans, precisamente na sua cidade natal. Ficamos com a introdução e depois Gossip. Oh my gosh. Orelha extra, vemos com os ouvidos. Estes norte-americanos que neste disco, precisamente Horse Heaven, assinam como Creepoid, entretanto já acrescentaram Philly ao nome, ficando Creepoid Philly, o tema Wishing Well, e de seguida para a banda punk da costa oeste norte-americana, So Wrong, da primeira vez que os ouvimos aqui no Orelha Extra, trocámos o nome da banda com o nome do disco, dissemos que se chamavam Drug Life, esse é sim o nome do longa duração. Ficamos com tema abertura, Everything Goes Wrong. We'll be right back. faces, but the patient they don't scream and shout. They know that good things come in time. Oh, the world, it's such a sweet, sweet thing. Well, I've been waiting for a long time. And this place, it's full of screws and nails. Oh, we better get to building. Thank you. primeiro álbum para esta formação norte-americana, que são para aí uns 7 elementos em edição própria e auto-intitulado, são os Dangerous Ponies. Ficamos com On a Liner, das partes 1 e 2. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes. 2 horas na orelha extra de hoje com música de amanhã. Welcome to the future. Orelha extra com Fernando Cabrita, 2 horas à sexta-feira à noite, na Rádio UFSCar em São Carlos, no Brasil. Depois em Portugal ao sábado, RUC, Rua e também Castrense. Não se esqueçam que uma vez por mês aqui o temos. In case of a nuclear attack, the protection of records is essential if this country is to carry on its economy and maintain our way of life. Espalha Brasas, uma rubrica mensal da Orelha Extra sobre garage, punk, psicadélica e outras formas estranhas do prazer musical da atualidade. É uma das duas nossas rubricas fixas mensais, Francisco Ribeiro com o Espalha Brasas, ele que está à frente do excelente blog na internet, Rock Around the Blog, precisamente sobre estas coisas da música mais garageira, dita rock. E a editora britânica Finders Keepers, de vez em quando, lá nos dá uma das grandes pérolas da música que vem do Oriente. A especialidade deles é mesmo essa, recuperar coisas quase totalmente desconhecidas cá para o Ocidente. E no caso, este é um dos mais reputados compositores de bandas sonoras da Índia, mais exatamente dos filmes de linguagem tamil. Já compôs mais de 4.500 canções e bandas sonoras para mais de 950 filmes em vários dialetos indianos, principalmente para a indústria cinematográfica de Hollywood, não confundir com a outra de Bollywood. Esta Hollywood, a que produz películas na Índia e no Nepal, chama-se Ilaiyaraja e, através de Finders Keepers, saem 2 discos, volume 1 e volume 2, precisamente Sola Sola, o tema que vamos ouvir e que pertence ao volume 1, Sola Sola, maestro Ilaiyaraja and the Electronic Pop Sounds of Hollywood, நீ நடந்த பாதையிலே கல்லும் உண்டு முள்ளும் உண்டு காணாத கோலங்கள் நான் காட்டவா கேடாமல் நீ கண்ட பேர் சொல்லவா ஒரு நீரை ஒரு நியாயம் அது கனவிலும் நினைவிலும் வாழ்விலும் தொடர்பில் சொல்ல சொல்ல எந்த பேருமை ஊழலின்றி வஞ்சமின்றி பேருழைப்பால் வாழ்பவனே வேதான பெருஞ்சல் வச்சி மான்மகன் சொல்ல சொல்ல எந்த பெருமை எந்த செல்வம் எந்த அருமை எடுத்ததும் மறைத்ததும் மனம் திறந்து சொல்ல சொல்ல எந்த பெருமை versão em MP3 da editora de Los Angeles, Not Not Fun, não feita pela própria editora, mas sim pela loja de discos britânica Boomcat. Só bandas dessa editora de LA. Dois projetos em destaque, este Speaking Lights com All the Sun That Shines. E de seguida também os Cuticle com Flare. A compilação tem como título Not Not, Not Not Fun. I'm mais 2 horas de Orelha Extra, por aqui mesmo com Fernando Cabrita. O novo trabalho para Matt Baldwin, Night in the Triangle. O tema esse chama-se Inner Beauty e mesmo até ao fim o projeto Toon Yards, do mais recente Ukiel. Tchau, fiquem bem. Wait for me, honey. I will never get to sleep. Rebel, rebel, no, I can never get to sleep. I'm a rebel, rebel, no, hold me till I get to sleep. In my love, baby, I